Simbora, tá com pau, menino? Vou te desafiar. Todas elas que gostar de dançar. Toma, toma, sarra, toma, toma, sarra, toma.